Porto Alegre Notícias. Boa tarde, ouvintes. Estamos iniciando o programa dessa sexta-feira. Esta edição é apresentada por Anderson Furtado e Christian Montanha. Boa tarde, Christian. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, ouvintes. Hoje é dia 19 de fevereiro, dia do esportista. Agora, vamos para os destaques do dia. Verão esportivo e recreativo do Lami prossegue neste domingo. Municipal de Futebol 7 prossegue neste final de semana. Educação de jovens e adultos recebe inscrições para 2016. Secretaria do Meio Ambiente divulga dados da vulnerabilidade. Brechocão confirmado para domingo na Redenção. Novo sistema de transporte entra em operação nesta segunda-feira. IPTC orienta sobre transporte escolar na volta às aulas. Carnaval retorna às ruas da capital neste domingo. Idosos recebem capacitação para a prevenção do Aedes. E ainda, previsão do tempo e a mobilidade urbana da capital. Domingo agora acontece a penúltima atividade deste ano do Verão Esportivo e Recreativo do Lami, das 14 às 19 horas, na Avenida Beira Rio, na altura do número 79. Promovida pela Secretaria Municipal de Esportes, Recreação e Lazer, as ações são promovidas para o público em geral. Exatamente, são disponibilizadas atividades esportivas e de recreação. A Secretaria também inclui torneios de vôlei de praia feminino e masculino, futsal e basquete, organizados pelos professores da Secretaria. O sistema de transporte coletivo da capital estará a partir de segunda-feira mais qualificado, em função dos novos ônibus e linhas que começarão a circular na cidade. Tamires Souza traz as informações. Atenção, porto-alegrenses! O novo sistema de transporte entra em operação nesta segunda-feira. Por meio de licitação, a nova frota está mais qualificada, ampliada e com nova identificação. São 296 veículos novos. A frota do novo sistema inicia com um total de 1.715 ônibus, 12 a mais do que já havia anteriormente. O prefeito José Fortunati conta mais sobre essas mudanças. Além da linha T12, T13 que se incorpora a partir de hoje, mais ônibus novos, o aumento para 25% no mínimo dos ônibus circulando com ar-condicionado. Nós tínhamos empresas que operavam anteriormente com 7%, então tudo isso compõe o novo sistema do transporte coletivo de Porto Alegre, que é uma grande conquista, porque estamos completando 244 anos de vida da cidade, o aniversário será completado o ano que vem, nunca se conseguiu retirar do papel a licitação, e essa licitação agora se torna realidade. Muitos benefícios para os usuários, como por exemplo 636 ônibus com ar-condicionado. A identificação visual também muda, com cores específicas para cada região. Azul para as linhas da Zona Norte, verde para as linhas da Zona Leste, vermelho para as linhas da Zona Sul e amarelo para as linhas da Companhia Carris. A tarifa aumentará, mas segundo Vanderlei Capelari, diretor-presidente da IPTC, o custo da passagem e a qualidade de transporte acabam engajados. Com certeza, no quinto ano, nós vamos ter praticamente 90% da frota já com ar-condicionado, exatamente para que o impacto da tarifa não seja de imediato. Então, essa preocupação de custo de tarifa e a qualidade do transporte, ela tem que estar casada. Nós não vamos renovar 100% da frota achando que nisso não vai ter impacto na tarifa. Tudo acaba tendo impacto na tarifa. A inflação, por exemplo, explodiu a inflação. Ninguém esperava tudo isso. Isso vai ter impacto na tarifa. Inflação e aumento dos salários dos rodoviários contribuíram para a elevação das passagens, que já passam a valer a partir dessa segunda-feira. Com as informações do novo sistema de transporte, Tamires Souza. Será realizada neste final de semana mais uma etapa do Campeonato Municipal de Futebol 7. Ainda na fase classificatória, 9 times entrarão em campo pela categoria pré-mirim, neste sábado, a partir das 9 horas da manhã. Já no domingo, Christian, 5 equipes se enfrentam também às 9 horas. Os confrontos serão escolhidos na hora. A competição acontece sempre no campo principal do Parque Marinha do Brasil. Depois de vários grupos da sociedade aderirem à campanha contra o Aedes aegypti, chegou a hora de chamar as vovós para reforçar o time. O Conselho Municipal do Idoso reuniu 40 rainhas e princesas dos clubes de maturidade de Porto Alegre, dando orientações sobre ações necessárias para abolir o mosquito. O secretário adjunto do Idoso, André Canal, explica o porquê da capacitação. Cada vez mais essa população tem ocupado os espaços públicos, eles participam de muitos eventos na cidade, clubes de mães, associações, um grupo de convivência, e nós entendemos que essa capacitação é importante porque é mais pessoas multiplicando o conhecimento. E nós acreditamos que a população idosa tem muito a contribuir, e isso é importante, essas ações de capacitações, que aonde eles estão multiplicando esse conhecimento. E às vezes eles chegam aonde o poder público ainda não chegou. A Secretaria Municipal da Saúde esteve presente também no evento, realizado no gabinete da Secretaria Municipal da Governança Local. Para dar continuidade, o material foi distribuído. O secretário comemora a mobilização da rede prefeitura para o trabalho com essa parte da população. Tem muito material de conscientização, de conhecimento do que está acontecendo, de informações. Então, eles estão se apropriando desse material, tomando conhecimento dessas dicas para poder repassar nos espaços que eles ocupam. Nós temos ações da Secretaria de Saúde, da Secretaria do Idoso, nós temos ações na Secretaria do Esporte. Isso tudo vai fortalecendo essa rede, isso tudo vai fortalecendo essa população, essa política que é tão importante hoje. A Prefeitura de Porto Alegre hoje encara essa população com muito respeito e com muito carinho. Vamos atualizar nossos ouvintes sobre a mobilidade urbana de Porto Alegre, através do Twitter da IPTC. Já está com a página aberta aí, Christian? Já sim, Anderson. Olha, no início da tarde hoje, por volta das 14 horas e 20 minutos, houve um acidente entre moto e caminhão na Avenida João Pessoa, próximo Leopoldo Bir, sentido bairro Centro. O piloto ficou ferido. Esperamos que tenha terminado tudo bem nessa situação. E agora já chegando no final de semana, normal aquele fluxo ainda maior de veículos em todas as vias da capital. A gente pede sempre muita tranquilidade para todo mundo e que todos chegamos em casa ou no destino final, se Deus quiser. Estão abertas matrículas para educação de jovens e adultos nas escolas municipais de Porto Alegre. Interessados em concluir o ensino fundamental através dessa modalidade de ensino, devem realizar suas matrículas em uma das 33 instituições concedentes a qualquer momento. As vagas serão disponibilizadas a alunos maiores de 15 anos e poderão cursar turmas de alfabetização ou anos finais do ensino fundamental. Os interessados devem apresentar no ato da matrícula a carteira de identidade, comprovante de residência e, quando houver, atestado de escolaridade. Informações podem ser obtidas pelos telefones 0800 510 0404 e 3289-1832. Muitos pais não se preocupam ou não tomam o devido cuidado na hora de escolher o transporte escolar do seu filho. Mariana Pacchioni conversou com Zigomar Galvão, gerente de fiscalização de transporte da IPTC, para saber como os pais podem ficar tranquilos com os serviços prestados. Na volta às aulas, vem logo aquela lista de materiais, matrícula no colégio, botar o uniforme no pequeno e... Espera aí, você não está esquecendo de alguma coisa? Quem leva o seu filho para a escola? É importante ter cuidado na hora de escolher o transporte escolar. A IPTC mantém um controle rigoroso a esses veículos. O gerente de fiscalização de transporte da IPTC, Zigomar Galvão, alerta como os pais podem ficar atentos aos serviços regularizados. Ele pode acessar o site da IPTC, ali ele vai ver a lista dos transportadores, né? São 619 veículos que fazem o transporte escolar, ali está a lista deles e em quais escolas eles estão autorizados a operar. Observe que o transportador ele não trabalha à solta, à vontade na cidade. O transporte é organizado em bacias e o operador dentro da bacia ele pode ser cadastrado em até 6 escolas se, evidentemente, ele tiver capacidade para transporte, porque a gente também controla a quantidade de alunos que ele transporta. Anote aí as características presentes nos transportes autorizados. Cor bege, prefixo de 3 dígitos nas portas e na parte traseira, além de faixa amarela na lateral do carro. Outro fator importante é a identificação da escola atendida. Os pais podem ser parceiros nessa fiscalização. Zigomar revela como isso é possível. As denúncias, né, quando o pai desconfia que o transportador é irregular, ou que está com algum problema, ou até no atendimento, na prestação do serviço, pode ser feita pelo 118, né, que é o nosso canal de comunicação com a comunidade, também pode ser feito pelo 156, E também no site da EPTC tem um link para fazer reclamação aí, para a gente receber a reclamação por e-mail. Com as informações da EPTC, Mariana Pacchione. E da EPTC a gente vai falar do clima agora. Vamos direto para a Metsul Meteorologia com a Estael Cias para saber a previsão do tempo. Boa tarde, Estael. Boa tarde, Cristian. Boa tarde a todos os ouvintes. Neste fim de semana, a perspectiva é do domínio de uma massa de ar seco e quente pelos bairros de Porto Alegre. Tem sol, tem muito calor. Projeção de manhã, madrugadas até agradáveis, com temperatura na casa dos 20 graus, enquanto que as tardes devem apresentar rápido aquecimento e a temperatura vai oscilar entre 34 e 36 graus. Muita atenção aos índices de radiação ultravioleta, então não tem como sair de casa sem filtro solar, tanto no sábado quanto no domingo, pois o tempo estará aberto e sem a nebulosidade, não há nada que filtre a chegada da radiação à superfície. Para quem está pensando em sair da capital rumo ao litoral norte, vai encontrar a mesma condição, tem sol e calor também nas nossas praias do litoral norte. Da Metsu, Estael Cias, especialmente para a Rádio Web. É com você, Anderson. Obrigado, Estael. A Feira Brechocão, cancelada na semana passada em função da instabilidade do tempo, está confirmada para domingo. As vendas representam um importante auxílio nas despesas com ração, albergagem, veterinários, clínicas, castrações e outros decorrentes do resgate de animais. E o domingo promete ser quente na capital, como mostram os prognósticos. Ainda melhor para pegar uma praia, não é isso mesmo, Anderson? Isso mesmo, Christian. Já trabalhando em cima das previsões, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente divulgou os dados do relatório de balneabilidade para as praias do Lami e do Belém Novo. Os resultados são baseados nas últimas 5 análises realizadas pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos. Todos os pontos de banhos do Belém Novo estão aptos para banho. Já no Lami, apenas o posto 2 está próprio para banho. E você que já pensou em curtir a Praia do Lami nesse final de semana, que tal o Carnaval da Cidade Baixa, que está de volta nesse domingo? A nossa colega Raquel Baracho traz o serviço do evento. É com você, Raquel. O Carnaval das Escolas de Samba já acabou, mas a festa continua nas ruas de Porto Alegre. Os blocos Areal do Futuro e Satélite Prontidão farão a festa pelas ruas da Cidade Baixa neste domingo. Quem começa a folia é o Satélite Prontidão, que animará o desfile na Rua João Alfredo. A concentração será na esquina da Rua João Alfredo com a Travessa do Carmo, a partir das 4 horas da tarde. E a dispersão será na esquina das ruas João Alfredo e Luiz Afonso. O Bloco Areal do Futuro tem concentração marcada para as 7 da noite na esquina da João Alfredo com Luiz Afonso, passando pelas vias João Alfredo, Aureliano de Figueiredo Pinto e Baronesa do Gravataí. No dia 12 de março, acontece o desfile dos blocos Turucutá e Bloco do Isopor, também na Cidade Baixa. O Carnaval estará na Orla do Guaíba nos dias 27 e 28 de fevereiro. Haverá apresentação dos Filhos do Compadre Washington, Bloco da Trinca e Ziriguidum, no sábado, dia 27, e Império da Lã, Bloco do Quiridão e Escafolia, no domingo, dia 29. Com as informações do Carnaval de Rua de Porto Alegre, Raquel Baracho. O programa está acabando. Agradecemos aos ouvintes pela audiência. Na mesa de áudio, tivemos Rudinei August. Voltamos com mais informações da nossa Porto Alegre na segunda-feira, a partir das 9h30 da manhã, no Hoje na Cidade. Bom final de semana a todos e tchau, tchau. Porto Alegre Notícias.